preciso encontrar as chaves que abrem o portão dessa prisão de solidão que construí. Eu vou escalar os muros que cercam a razão da solidão. Só assim então posso fugir. Percebeu que a gente não estava sozinho. Muito obrigado, galera. Muito obrigado por simplesmente vocês escolherem uma música que seja, uma música só. Uma música nossa que possa fazer parte da trilha sonora da vida de cada um de vocês.